Vamos falar aqui de um evento que acontece já neste sábado aqui em Foz do Iguaçu. Estou recebendo no estúdio a Viviane Valandro Hockenbach, ela que é presidente do Lions Club Foz Cataratas aqui da nossa cidade. Bom dia. Bom dia. Também recebendo aqui a Cristina Freire Rinaldi, ela que é coordenadora técnica do programa de guarda subsidiada da AFA, Associação Fraternidade e Aliança. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-las para falar aí de um evento que mexe com o estômago e mexe com a solidariedade. É mais uma edição aí do Sukiak que o Lions promove aqui na cidade de Foz? Isso, essa já é a 16ª edição do Lions Clube Foz Cataratas. Está sendo realizada ali na Vila Holanda, na Igreja Perpétuo Socorro, que fica na Avenida Iguaçu. Será servida a partir das 20 horas. Esse evento é em prol da AFA, Associação Fraternidade Aliança, e também o Centro Vicentino de Educação Infantil Nossa Senhora da Conceição, que fica lá no São Francisco. Essas duas entidades serão beneficiadas neste evento, que nós estamos captando recursos. O valor de ingresso é R$ 25,00 por pessoa e também será servido marmitex para quem não quiser comer lá no local, pode levar para comer em casa com a sua família. E eu sei que vocês vendem aí bastante convites antecipados, né? Feita essa venda, para quem não comprou antecipadamente, é possível fazer a compra na hora ali no local? Sim, será vendido no local. Nós preferimos sempre vender antecipado para nos programar. Tem uma programação mesmo, né? Claro. Saber quanto preparar e tudo, né? Isso, para poder atender melhor as pessoas também. Mas, claro, sempre tem alguém que tem um compromisso e de última hora resolve ir, será atendido sim. Sempre tem alguém que ouve no rádio no sábado de manhã. Ótimo, né? Tomara que muitas sabendo, pessoas né? ouçam e que aceitem, né, participar e contribuir, porque é uma ação muito bonita, uma ação solidária, toda ajuda é bem-vinda. Nós recebemos muitas doações também dos produtos, dos alimentos, os legumes, por exemplo, né, são todos doados por mercados. Né? Algumas entidades que nos auxiliam nesse, porque se a gente for comprar tudo, o lucro fica muito pequeno para distribuir, né, entre as entidades. Então, a gente procura ganhar o máximo, porque daí você não tem a despesa. Então, o retorno financeiro para a entidade fica maior. E vamos explicar até um pouquinho de como que funcionam os trabalhos na AFA, né, para quem não conhece a Associação Fraternidade Aliança. Aqui também o outro local que será beneficiado é a creche do Centro Vicentino de Educação Infantil, né? Nossa Senhora da Conceição. Falando especificamente da AFA, onde é que está localizada a entidade? Quais trabalhos elas desenvolvem aqui com a comunidade Foz do Iguaçu? Então, a nossa sede fica no Porto Meira, na rua Paulino Ferreira 56, muito próximo do Caíque do Porto Meira. Nós estamos ali há 27 anos, já com o trabalho realizado com a comunidade. Hoje a gente realiza um trabalho que atinge todo o município de Foz do Iguaçu, com dois programas. Mas assim, a gente tem o projeto Casa da Criança, que é um projeto que atende as crianças, principalmente da invasão do Morenitas. Ali do Morenitas, não, do Bubas, né? E o público da região do Morenitas também. Então, a gente tem 250 crianças que todos os dias estão na AFA, em período de contraturno. Vão na escola num turno e daí vem na AFA. E a gente realiza a atividade de cultura, esporte e lazer. Então, tem futsal, tem taekwondo, tem capoeira, tem música, coral, né? Várias atividades que é para que as crianças não fiquem na rua no período que não estão na escola. E daí nós temos o projeto Guarda Subsidiada, do qual eu sou coordenadora, que é um projeto que ele vem com a prevenção ao acolhimento, né? Seja ele familiar ou institucional. Então, aquela criança é identificada pelo CRAS, CREAS, o Ministério Público ou Vara da Infância, que a criança está em situação de risco, né? Pode ter seus vínculos quebrados dentro da família. Então, a nossa equipe entra para esse fortalecimento desse vínculo e para que essa saída da criança de casa não aconteça, né? Uma determinação da juíza que a criança tem que ir para o acolhimento. Então, a gente procura fortalecer esses vínculos para que as coisas caminhem bem. E o Família Acolhedora é quando já aconteceu a determinação da retirada da criança de casa por um período ou mesmo pode ser para sempre, né? Pode ser, de repente, vai para adoção. Aí a gente tem toda uma equipe que trabalha com essas crianças também e a gente tem as famílias acolhedoras, que são famílias da comunidade, capacitadas pela equipe, né? E que acolhem essas crianças em sua casa para dar um atendimento um pouco mais individualizado. Já elas são fragilizadas pelo fato de terem que sair do seu seio familiar e elas vão para uma outra família que acolhe elas como se fosse um filho. Temporariamente é um filho novo que você ganha. E a gente sabe que todas essas atividades, elas têm um custo, né? Uhum. Não tem como ser diferente. Eventos como esse de hoje, né, do Sukiyaki, dão aí uma capacidade até maior aí para a entidade respirar um pouquinho no seu trabalho cotidiano? Com certeza. Esses três projetos que a gente desenvolve hoje na AFA, eles são em parceria com a Prefeitura Municipal. Mas eles têm um valor financeiro, mas ele é, como a gente chama assim, é um valor carimbado, né? A gente não pode fazer uso sem ser aquilo que está escrito no papel. Então, por exemplo, se eu tiver uma porta quebrada, se eu tiver que cortar grama, se queimou o ar-condicionado, isso eu não posso utilizar esse valor para isso, né? Então, esse valor que entra com os eventos que a gente faz, entra para isso, para essas despesas. Ah, eu preciso comprar um fogão novo, por exemplo. A manutenção da estrutura física, né, compra de computador, de móveis, então ele vem para isso, para aliviar. E às vezes até algumas despesas com algumas taxas, algumas coisas que a gente precisa, que a gente também tem funcionários que são do administrativo, que a gente chama, né, que não estão vinculados a convênio nenhum. Então há necessidade de que se pague o FGTS, o INSS, tudo isso. Então esse recurso da prefeitura vem especificamente para cada programa e a gente já entrega o nosso plano de trabalho com um plano de aplicação que é previamente aprovado. Então a gente tem que trabalhar dentro daquele plano. Eu vou pedir aqui agora para a Viviane falar um pouquinho também das ações que são desenvolvidas pelo Lions Club, né, aqui de Foz do Iguaçu, o Lions Foz Cataratas. Porque a entidade ao longo do ano ela se envolve em vários projetos, né? Como é que até funciona esse trabalho? Vocês são voluntários? Conta um pouquinho aqui para a gente de como é o funcionamento do Lions. Sim, nós somos voluntários todos. Trabalhamos sempre em prol de alguma entidade. Nossos eventos, a maioria é para captação de recursos. E sempre os projetos estão sendo apresentados, conforme eles vão sendo aprovados, nós vamos trabalhando a partir daí para ajudar sempre entidades diferentes. A AFA, nós estamos trabalhando em parceria já há um bom tempo, né? Vários anos. Acho trabalhando. Que esse é o nosso quarto Sukiyaki, se eu não estiver enganada. Em parceria com a AFA, sempre procuramos conciliar mais uma entidade. Mas a vontade seria de atender todas, né, as que precisam, mas não é possível, porque é difícil organizar um evento, vender os ingressos suficientes. Mas, aos poucos, nós vamos trabalhando e ajudando na medida do possível. E existem várias empresas que estão sempre ajudando, colaborando, né, com isso, porque é um trabalho muito sério. E a gente faz. A gente tem uma resposta muito boa da comunidade, assim, quando a gente vai mesmo pedir os ingredientes para o evento, como para oferecer os convites. Muita gente fala, olha, eu já tenho um compromisso, mas eu vou comprar para ajudar e vou doar o meu convite. De repente doa para um empregado ou para um conhecido, né? Então, assim, a gente tem essa resposta boa, uhum, né, da comunidade com relação aos eventos. A comunidade é muito solidária. As pessoas só não ajudam quando realmente elas não podem. Né? Às vezes a gente está, né, numa situação que realmente você não consegue ajudar. Mas ajuda de uma outra forma. Ó, eu não posso, mas visita o fulano. Vai lá naquela loja, lá fala com um determinado empresário, lá fala que fui eu que indiquei. E a gente chega lá e fala, ó, vem aqui, tá, a mando de fulano. E a gente consegue fazer a venda. E também assim, eu acho que é uma grande oportunidade quando você vai vender o teu convite para o Sukiyaki, né, por exemplo, você vai divulgar a tua entidade. Você vai falar um pouco, vai convidar a pessoa. Eu sempre faço o convite. Quem compra, um empresário, por exemplo, uma pessoa que compra o convite da gente, a gente sempre procura dizer, olha, visite a gente, venha conhecer a nossa entidade, venha conhecer o nosso trabalho, porque é muito importante que você saiba quem você está auxiliando, né? Qual é o projeto que você está auxiliando. Então, eu sempre convido, ó, venha conhecer, venha conversar com a equipe de trabalho da AFA, venha conhecer o nosso trabalho. É um trabalho muito importante que é feito mesmo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos reforçar aqui o convite para quem está nos ouvindo, então vamos lá. Hoje à noite? Hoje, né? A partir das 20 horas, já estará sendo servido tanto o Marmitex quanto a refeição. E se alguém estiver ouvindo e não puder comparecer, puder indicar alguém, falar para algum amigo ou comprar e presentear alguém com um convite, nós ficaremos muito felizes. O valor é de R$25 por pessoa, né? R$25. R$25, dá direito ali um prato de sukiyaki ou então a marmita, né, para levar ali. E com certeza estará aí muito bem preparado. Sim, e é realmente muito gostoso mesmo. caprichado aí nos ingredientes, então, né, e além de tudo, sem falar no ingrediente da solidariedade também, então você que está nos ouvindo aí, que puder, participe, prestigie aí o Sukiyaki, né, promovido, 16ª edição já do Sukiyaki, promovido pelo Lions Foz Cataratas aqui na nossa cidade. Agradeço aqui a Viviane Valandro Rockenbach, muito obrigado pela participação. Obrigada pela oportunidade de divulgarmos nosso evento. Também a Cristina Freire Rinaldi, muito obrigado aqui pela participação na RCI. Obrigada a vocês pelo espaço e a gente agradece a todos os empresários que nos ajudaram com a doação dos ingredientes para esse evento.